um cu de pau que diz: eu sou madeira, beira, boa da val, tristes, risca certeira, boa, meio rio, ri, silencioso, sério, nosso pai não diz, diz, risca terceira, água da palavra, água calada, pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meio a meio, rio, rio, por entre as árvores da vida, o rio, rio, rio, por sob a risca da canga, o rio, viu, vi, o que ninguém jamais ouvido, ouviu, ouviu. A voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, quando mais dentro aflora, tora da palavra, rio pão enorme, nosso pai. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de quem de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus pra gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva e pálida, mascou o beiço e bramou: cê vai ou cê fique, você nunca volte. Água da palavra, água calada, pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meio a meio, rio, rio, por entre